né? Isso daqui tá... Sabe? Isso daqui tá parecendo um ventilador. Minha mãe! Deixa aí, mano, não cabe não. Minha mãe, minha mãe, minha mãe.